Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca antes na história deste país tivemos um presidente mulher. Uma presidenta. Presidenta? Não será uma presidente, hein? O dicionário diz que pode, né? Bom, como é que fica, hein? Vamos torturar o idioma. Para começar, que tal uma frase do mestre Confúcio? Na linguagem, a clareza é tudo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa tem um apoio sempre bem-vindo de quem acredita na cultura brasileira, o Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. E o prêmio da semana, um exemplar do meu livro Brasileiros Pocotó, devidamente autografado, vai para, atenção, Roberto Martins Gonçalves, no programa Caçando Lobato, que comentou assim: Oi Luciano, tudo bem? Sempre escuto os seus podcasts, mas é a primeira vez que lhe escrevo. Por sinal, é a primeira vez que eu escrevo para qualquer site, blog ou coisas afins. Eu resolvi escrever depois que ouvi o Caçando Lobato. Quando esse assunto estourou na mídia, pensei que daria um ótimo podcast do Café Brasil. Pensei na ocasião de ter a ousadia de lhe propor que abordasse esse tema. Gostaria de saber a sua opinião. Apesar de não ter sugerido o assunto, fiquei muito feliz quando baixei o podcast e vi do que se tratava. Concordo com tudo o que você disse. Às vezes me sinto culpado quando uso algumas expressões do tipo tem muito negro legal no mundo. Fico pensando se haveria algum negro no grupo a que me referi. Podem pensar que eu estou sendo preconceituoso, sendo que estava apenas usando uma forma de linguagem popular. Tem muita gente legal no mundo. Não sei onde iremos parar com essa exagerada fase do politicamente correto. Um grande abraço e parabéns pelo seu trabalho. Então, o Roberto ganhou o brinde porque deixou um comentário no www.portalcafebrasil.com.br. E você aí, hein? Sentado num apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, é. Se mexe, meu. Deixa eu te ver, deixa eu te ver, deixa eu te ver, verde, deixa eu ver o peixe, vi o brilho verde, peixe, prata, peixe, deixa eu te ver, Ah, os doces bárbaros, Caetano, Gil, Gal, Betânia. Você ouve Peixe, de Caetano Veloso, que faz parte da trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente tanto curtiu. Peixe, viu, brilho, verde, peixe, prata, peixe. Deixa eu te ver, deixa eu te ver. Muito bem, e finalmente temos uma mulher dirigindo o país. Eu sou meio cético a esse lance de diferença de sexo, sabe? Eu acho que a parte do corpo que ela vai ter que usar para dirigir o país é o cérebro, que é muito parecido com o dos homens, não é? Mas a moçada tá assanhada com uma dúvida. Como dirigir-se a Dilma Rousseff? Presidente ou presidenta, hein? As duas formas são admitidas na língua portuguesa. No dicionário Aurélio, o presidente é a pessoa que preside, pessoa que dirige os trabalhos numa assembleia ou corporação deliberativa. E presidenta é a mulher que preside, mas é também a mulher de um presidente. E será que existe a palavra presidenta, hein? Um texto chamado Que tal colocarmos um basta no assunto? Circula pela internet como sendo de autoria de uma professora. Mas ela já desmentiu. Não foi ela que escreveu, não, viu? De qualquer forma, a argumentação é muito válida. Ao fundo, você ouvirá Alma Feminina, do meu amigo Renato Piau, com ele mesmo ao violão. Presidenta? Mas afinal, que palavra é essa, hein? Vejamos. No português existem os particípios ativos como derivativos verbais. Por exemplo, o particípio ativo do verbo atacar é atacante. De pedir é pedinte. O de cantar é cantante. O de existir é existente. O de mendigar é mendicante. Qual é o particípio ativo do verbo ser? O participio ativo do verbo ser é ente. Aquele que é o ente, aquele que tem entidade. Assim, quando queremos designar alguém com capacidade para exercer a ação que expressa um verbo, há que se adicionar à raiz verbal os sufixos ente, ante ou inte. Portanto, a pessoa que preside é presidente e não presidenta, independentemente do sexo que tenha. Se diz capela ardente e não capela ardenta. Se diz estudante e não estudanta. Se diz adolescente e não adolescenta. Se diz paciente e não pacienta. Um bom exemplo do erro grosseiro seria... dois pontos. A candidata à presidenta se comporta como uma adolescenta, pouco pacienta, que imagina ter virado eleganta para tentar ser nomeada representanta. Esperamos vê-la algum dia sorridenta, numa capela ardenta, pois esta dirigenta política, dentre tantas outras suas atitudes barbarizentas, não tem o direito de violentar o pobre português só para ficar contenta. Por favor, pelo amor à língua portuguesa, repasse essa informação. A presidenta foi estudanta, não é o máximo, hein? Então aparece Hélio Consolaro, que é professor do ensino médio e jornalista, para dar o toque ideológico que faltava na discussão. Ao fundo, você ouve Harmonia Selvagem, de Dante Santoro, com o grupo Quebrando o Galho, que vem lá de Tatuí, pertinho de São Paulo. A predominância do masculino na língua reflete um machismo. Se houver numa sala 39 mulheres e um homem, o orador deverá usar o masculino na sua invocação. Prezados senhores. No máximo, falará prezadas senhoras e prezado senhor. Ofenderia o macho presente se o orador generalizar pelo feminino e disser apenas prezadas senhoras. Assim, em passado recente, não havia feminino de presidente e nem de hóspede. Agora, depois da luta das mulheres na sociedade, os dicionários já registram e a gramática aceita os femininos presidenta, hóspeda. Por que isso não acontece na hierarquia da polícia militar, hein? Nenhum dicionário registra o feminino soldada e tampouco sargenta. Apenas Luiz Antônio Sacconi, em sua Nossa Gramática, Teoria e Prática, da Editora Atual, admite tais flexões. Na verdade, a polícia militar, com a presença da mulher em suas fileiras, mantém a estrutura machista. Segura a feminização das patentes na divulgação de seus documentos oficiais. E gramáticos e jornalistas concordam com isso. Não se sabe como as soldadas se sentem sendo tratadas como homens. Mas há mulheres que escrevem versos e não gostam de ser chamadas de poetisas. Preferem ser tratadas de poetas. Acham que o feminino as desvaloriza. E isso também é machismo, e pior, machismo do feminino. Talvez seja apenas preocupação de um professor de português, e os soldados femininos estejam gostando desse tratamento. O Ari falava daquela boneca, da cor do azeviche da jabuticaba, que acabava com o nego de branco. Mas vejam que essa vida não acaba. Tava eu na feira de Embu das Artes, numa barraquinha bem atrás de um Buda, e chacoalhando uma boneca de palha, toda espalhafatosa e toda cabeluda. Chacoalho que me chacoalho, me espalho, me desembrulho, mas não me espreço com qualquer paspalho. Quero um moço que me amasse sem fazer barulho. Chacoalho que me chacoalho, me espalho, me desembrulho, mas não me espreço com qualquer paspalho. Quero um moço que me amasse sem fazer barulho. Tô com vontade de te dar um malho. Cê tá perdido, até parece agulha. Queria ter nascido um espantalho. Isqueiro quebrado não faz fagulha. Qual é seu nome, boneca? É Célia, que falsete, até parece que tomou gazélio. Eu não consigo mais tirar o olho. Põe as barbas de molho, cê tá muito velho. Chacoalho que me chacoalho, me espalho, me desembrulho. Mas não me espeto com qualquer paspalho. Quero um moço que me amasse sem fazer barulho. Olha só, o dia em que homens e mulheres começarem a ser tratados da mesma forma, o mundo vai ficar sem graça. Uma delícia como essa que você escuta não vai mais existir. Boneca de Palha, de Daniel Galli, com Raíssa Bittar e Maurício Pereira. Uma delícia marota, gostosa, que só pode existir se mulher for tratada diferente de homem. Chacoalho que me chacoalho, me espalho, me desembrulho, mas não me espalho com qualquer paspalho. Quero um moço que me amasse sem fazer barulho. Tô com vontade de te dar um malho. Cê tá perdido, até parece agulha. Queria ter nascido um espantalho. Quero quebrado, não faz fagulha. Qual é seu nome, boneca? É Célia, que falsete, até parece que tomou gazélio. Eu não consigo mais tirar o olho. Põe as barbas de molho, cê tá muito velho. Tem dó desse maltrapilho. Oh, minha boneca de palha, que brilha no meu estribilho. Que brilha quando chacoalho. Chacoalho que me chacoalho, me espalho, me desembrulho, mas não me espeto com qualquer paspalho. Quero um moço que me amasse sem fazer barulho. Chacoalho que me chacoalho, me espalho, me desembrulho, mas não me espeto com qualquer paspalho. Quero um moço que me amasse sem fazer barulho. Como é que é? Que me amasse sem fazer barulho. O que você falou? Que me amasse sem fazer barulho. É eu? Café Brasil. Mas chamar uma mulher de soldado ou de presidente é tratá-la como homem, hein? Só se for por ideologia. Bom, começou mais uma discussão que não vai ter fim. Nelly da Pinhon sempre foi chamada de a primeira presidente da Academia Brasileira de Letras. Patrícia Amorim é chamada de presidente do Flamengo. Ellen Grace foi chamada de presidente do Supremo Tribunal Federal. Viviane Senna é presidente da Fundação Ayrton Senna. Minha amiga Jussara Simões diz: a minha opinião é a mesma daquele texto que rola na rede. Presidente não é profissão, é situação. Nada é situação definitiva nas palavras terminadas em ente. Doente, paciente, contente, presidente, gerente. Tudo isso é situação temporária, não é profissão. Ninguém faz faculdade de presidente, faz... Pois é. De minha parte, eu acho que é uma questão de lógica. Se a palavra presidente não é masculina, é agenérica, não pode ser afeminada. Se puder existir a presidenta, então deveria existir o presidente. O que verdadeiramente me incomoda é a tinta ideológica da discussão. Tem cheiro de sutiã queimado. Eu vou usar é presidente e acabou. Quer saber mais, hein? Que discussão sacal, né? Deixa eu zoar um pouquinho. Nós dois vivia intocado e clandestino. Nosso destino era fundo de quintal. Desconfiavam que nós era comunista ou terrorista de manchete de jornal. nós aluguemos casa na periferia. No mesmo dia se mudemos para lá, levando uma biguida e uma metralhadora, e a genitora se benzia ao olhar. Nós planejemos de primeiro um assalto, com mãos ao ar, todo mundo pro banheiro. Nós ria de pensar na cara do gerente, olhando a gente, conferindo o dinheiro. Mas o tarbanco acabou saindo ileso, e fumo preso jurando ser inocente. Nós não sabia que furtar de madrugada era mancada, pois não tem expediente. Depois de um ano apertado numa cela, o sentinela veio e anunciou. O delegado perguntou se vocês topam, e pra Soropa trocou de um embaixador. Na mesma hora arrumemos passaporte, pois com a sorte não se brinca duas vezes. Deus passaporte que demos no aeroporto, era de um morto e de um lorde finlandês. E quando veio aquela tarde anistia, nem mais um dia fiquemos no exterior. E hoje já fazendo parte da história, vendendo memória, hoje nós é escritor. Vocês ouviram O Que É Isso, Companheiro? Com Língua de Trapo, uma banda paulistana irreverente que faz uma baita falta na mídia, cara. Botei aqui como uma homenagem à nossa presidente. Opa, esse é Ion Muniz com Arroxo, de sua autoria. Ion Muniz foi um dos maiores saxofonistas de jazz, flautista, pianista que o Brasil já viu. Mas gravou pouco e era desconhecido fora do meio musical. Mas era fera, viu? Morreu em 2009 e precisa ser relembrado. Ion Muniz, uma fera, aqui no Café Brasil. Pois então, se é para discutir os assassinatos ao nosso idioma tão querido, tem coisa mais grave por aí, como o famoso gerúndio. Tem uma discussão correndo na internet e vou trazer para cá, reproduzindo o primeiro parágrafo do Manifesto Antigerundista, que você vai encontrar no blog desse programa, no www.portalcafébrasil. A autoria do tal manifesto está atribuída a Ricardo Freire, mas nunca se sabe, né? Começa assim... Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando, estar imprimindo e estar fazendo diversas cópias, para estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando sem estar espalhando essa praga terrível que parece estar se disseminando na comunicação moderna. O gerundismo, que horror! Mas às vezes o gerundismo pode servir, sabe? Como numa poesia postada por Piligra no Cartei Blogspot, chamada A Liberdade Poética contra o Gerúndio. Quer ver só? Ficou o Comeno com a cara sem vergonha, dizendo o nome da gramática fedida. Depois beijou, de forma cínica e atrevida, a foto velha da mulher não mais amada. Ficou falando uma gramática abortada, deixando muda a sua paixão indefinida. Depois tirou do seu gerúndio a doce vida, como quem vive sem saber que apenas sonha. Ficou dormindo na gramática formal, usando o verso claramente marginal, só para manter, como um segredo, esta poesia que agride a língua, mas não mata a fantasia. Ficou cantando sem saber este refrão. A língua culta não permite imprecisão. Um ponto de vista que me atrai sobre o gerundismo é aquele que o define como uma forma de evitar o compromisso com a palavra dada. Tem tudo a ver com aquelas centrais de atendimento, não tem, hein? Você jamais diz, vamos estar tomando uma cervejinha no boteco, diz. Situações informais não admitem o gerundismo, que é próprio das situações formais. Quem não tem, digamos, poder de decisão, nunca se sente confortável em dizer de forma direta que fará isto ou aquilo. Simplesmente porque nunca sabe se a promessa será cumprida. Ponha-se no lugar da atendente do 0800 daquelas companhias de telefonia. Ela tem que prometer que o técnico atenderá em 24 horas. Tem que prometer que o valor cobrado a mais será estornado. Tem que prometer que o seu problema será resolvido. Mas ela sabe que não é bem assim. Ela é apenas uma atendente dentro de um sistema gigantesco e sabe que a promessa feita não está sob sua responsabilidade. E então surge o gerúndio para aliviar. Em vez de vamos resolver o seu problema, ela solta um vamos estar resolvendo o seu problema. Viu só? Esse vamos estar é indefinido. Sabe-se lá quando... O gerundismo ficou popular quando se percebeu que ele livra a cara das pessoas que conseguem passar de forma vaga uma informação que deveria ser precisa. O presente, o imperativo, eu faço, dá certeza. O futuro, eu farei, indica um compromisso. Mas o vamos estar fazendo é vago, envolve mais gente e não define responsabilidades. Portanto, se você achava que o gerundismo é um problema de ignorância do uso do idioma, saiba que não é isso, não. Gerundismo é malandragem. Eu sei que sou malandro, sei. Conheço o meu proceder. Eu sei que sou malandro, eu sei. Por isso não posso negar. Diz, deixa o dia, ai, ai, menino, deixa o dia, ai, ai. A minha turma é boa, ela é boa, somente para batucar. Batuca, malandro. Diz, deixa o dia, ai, ai, deixa o dia, ai, ai. A minha turma é boa, ela é boa, somente para batucar. Quando era pequenino, vejam só o que eu fazia. Entrava no samba à noite, saía ao romper do dia. Oh, falou bonito, eu gostei de ver falar. Se você é bom malandro, venha comigo cantar. E aí, negócio? Eu sei que sou malandro, aí cavava o negócio, tá? Malandro começava assim. E assim, ao som de Eu Sei Que Sou Malandro, com o mestre sambista baiano Riachão, que o Café Brasil de hoje, que não sabe se tem presidente ou presidenta, vai indo embora. Eu sei que sou malandro, eu sei. Com o presidente Lala Moreira na técnica, a presidenta Cissa Camargo na produção e eu, o estudante Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os Doces Bárbaros, Renato Piau, Raíssa Bitar com Maurício Pereira, o grupo Quebrando o Galho, o Língua de Trapo, Ion Muniz e o Riachão. Deixa o dia, ai, ai. Quer mais, hein? E vá até o www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Para terminar, vamos com o escritor, filósofo e poeta estadunidense Ralph Waldo Emerson, que um dia disse assim: seja qual for a linguagem que empregares, só expressarás o que és. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.